Thank you.

sites da sorte.com. Rapaz, quando tudo dá certo é bom demais, né? Churrasco com a galera é bom demais. Só com os amigos é bom demais. E a hora que dá certo, então, é bom demais. E pra isso acontecer, o cimento tem que ser adorando. Ele é resistente, seca rápido e trabalha bem, da fundação ao acabamento. Esse é um cimento. Afinal, é da Votorantim Cimentos. Cimento Votorantim. É bom demais. Eu vou dar uma dica para você que quer aproveitar as melhores ofertas. Na Team Five do Sim Mais Vantagem, você pode concorrer a 300 mil reais. Já pensou no que você faria com todo esse dinheiro? Então, we'll be right back. aqui de rádio. E eu vou apresentar para você que está curtindo o Giro Esportivo no FM 96,5, no site tupi.fm, no Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo, o tema da Copa da Super Tupi. Jogadores apareceram às 10h30, Éder Militão e Vinícius Júnior foram os dois primeiros a chegar aqui em Turim na concentração da seleção brasileira. Aí depois foram chegando os demais jogadores, né, vieram os 12 que atuam lá na Inglaterra, chegaram numa partida só, mas antes o Bremer, o Alexandre, o Danilo, Daniel Alves, Rafinha, Rodrigo e a seleção mostrando aí a sua força internacional, não só torcedores brasileiros, mas também estrangeiros, principalmente os italianos, que estavam aguardando os jogadores da seleção do Brasil. O grupo ficou completo com as chegadas de Neymar e mais Marca, Manacá, nuvem, saudade, cana, café, capim. Coragem grande é poder dizer sim. Dona com minha zagueiro Kimpembe, campeão do mundo em 2018. O zagueiro do Paris Saint-Germain não se recuperou a tempo de uma lesão no tendão de Aquiles e foi retirado da relação do técnico Didier Deschamps. Para o lugar de Kimpembe, foi convocado Alex Disasi, do Mônaco. O detalhe é que Deschamps tinha anunciado só 25 nomes, deixando uma vaga em aberto por conta de possíveis lesões. E essa vaga também foi preenchida, hoje com o chamado de Marco Silva. Antes do embarque para o Catar. Alguns dos principais nomes da seleção puderam ser vistos, como Courtois e Hazard. Os belgas que eliminaram o Brasil em 2018 estão no Grupo F e estreiam no dia 23 de novembro contra o Canadá. Ainda na chave da Bélgica estão Marrocos e Croácia. Copa do Mundo Catar 2022. O Brasil segue a líder. Valeu, Gabriela Marino. Vamos voltar à Itália. Acompanhando a seleção brasileira vai estar o repórter Wellington Campos. E uma seleção do tempo que o governo da Bélgica. O primeiro resultado ao tempo de um bom novo padrão que se realiza da seleção brasileira. O que ela já foi liberada. O navio São Luís, que transportava grãos, ele acabou se chocando devido à força do vento, né, em direção à ponte Rio-Niterói. E aí fica agora a expectativa sobre até que ponto houve realmente um abalo maior na estrutura da ponte Rio-Niterói. O João Gilberto e Tanguetta ao saxofone de Tom Jobim e Dino Cunhano. Antes ouvimos o Space Camp com o Jim Townsend ao saxofone e Tom Jobim, versão de Jovem Saki, Lejou de Nath. Thank you. vale a pena lembrar. Tão diferente do verde também, tão lindo do gramado campo de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo tem de parar. Por algum tempo, que assim não passou de festa, como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo, dívida mais linda, dívida pra lá e pra cá, é. No Campeonato Brasileiro, o clube obtendo pouco mais de 40 milhões de premiação. O Fluminense agora começa a pensar no ano que vem. Como a gente já vinha informando, a diretoria trata algumas pendências do elenco, entre elas as saídas e as renovações com alguns jogadores, antes de falar de fato em reforços. Em relação aos que estão deixando o clube, um já se despediu, o volante Wellington. Ele que hoje anunciou a saída nas redes sociais. Foram quase 2 anos no clube, 54 jogos disputados, mas a verdade é que nunca agradou. O próximo deve ser o lateral esquerdo Pineira, outro que não foi bem no Fluminense e não faz parte dos planos da atual comissão técnica. Entre os que estão perto da renovação, Ganso e Germancano. Ambos já possuem propostas em mãos, mas as assinaturas só devem acontecer após a eleição presidencial no clube no dia 26 deste mês. Agora, uma renovação já está confirmada, hoje foi a do goleiro Fábio. Isso porque ele ativou uma cláusula contratual de renovação automática. prática firmada durante a sua chegada no clube no começo deste ano. Se disputasse 60% dos jogos em 2022, poderia renovar por mais um ano. O detalhe é que dos 61 jogos do Tricolor, ele esteve em campo em 61, ou seja, quase 86% das partidas. Por isso, renovação confirmada, Fábio fica no Fluminense até o final do ano que vem. Wagner. Muito bem, o desempenho dele foi muito bom, né, do Fábio? Sim, o Fábio foi uma boa contratação e já está renovado automaticamente, porque alcançou o número de jogos lá do contrato, então está renovado. É, mas eu lembro que quando ele chegou, ele falou que só iria jogar uma temporada e ia pendurar as luvas, né? É, mas isso aí, quando o jogador fala assim, ele vê que foi bem, ele sempre acha que pode jogar o próximo ano, né? Então, logicamente, o Messi vai deixar lá. E olha o ganso aí, que vai antecipar a renovação do contrato e ganhando mais. E todo mundo reclamou que ele fez o contrato de 5 anos. Mas quando ele começou no time dele, todo mundo tinha razão de reclamar, né? Agora conseguiu. Thank you. 3242. Mercado Extra, atendimento, qualidade e preços imbatíveis para você economizar. Sobre conexões e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. E Veste Nacional, a veste dos brasileiros. Thank you. Renata, curtindo a Tupi na Ponte de Niterói. Olha aqui, são 23 horas, 14 minutos. Copa do Mundo do Catar. E a gente continua falando sobre o Mundial do Catar. Total cobertura na rede Tupi de rádio. Wellington Campos está em Turim, na Itália, já na madrugada de terça-feira. Já dá para arriscar, Wellington, uma escalação de time titular para jogar a Copa, Wellington? Olha, Wagner, eu vou até ser um pouco mais abusado. Vou te dizer sim, sim. Catar, a seleção deverá começar jogando a partida do dia 24 de novembro, lá no, se escreve Lusail Stadium, mas se pronuncia Lusail Stadium. Quem me ensinou foi o Alexei Carvalho, que está fazendo um belíssimo trabalho para a FIFA e recuperando aí, inclusive, né, tudo que é jogado fora, fazendo uma reciclagem. Eu quero depois trazer até um material mais legal sobre o Alexei. Mas ele me disse que se chama Lusail Stadium, fica na cidade de Lusail, que foi construída há 5 anos, está a 40 minutos de Doha e é o maior estádio da Copa. Onde o Brasil joga o primeiro jogo contra a seleção da Sérvia, joga o terceiro contra Camarões e tomara que no dia 18 de dezembro jogue a grande final por lá. Aí você me perguntou sobre o time, né? E eu te diria o seguinte, pelo que a gente vem acompanhando do Tite, a tendência é que ele comece com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Eu diria que ele pode começar com esse time. Lógico que não fez nenhum trabalho de conjunto. Isso acontecerá a partir de amanhã, Wagner. Agora, Leão, não deve ter nenhuma grande mudança em cima do que o Edson falou, né, Leão? Não, não, pô. São os jogadores que apareceram agora nessa última leva. Na seleção, pela direita, Rafinha, pela esquerda, Vinícius Júnior. Apresentou hoje a seleção da Argentina. Ele chegou ao Catar acompanhado de Di Maria e Paredes. No fim de semana, Messi jogou 75 minutos na goleada do faz o último amistoso antes da estreia no Mundial contra Emirados Árabes. O primeiro treino aconteceu hoje, com a seleção incompleta, com mais de 15 mil torcedores presentes. Houve duas invasões de campo, os dois personagens foram contidos pela segurança local. A delegação estará amanhã completa no Catar. A estreia na Copa do Mundo, dia 22, 7 da manhã, contra a Arábia Saudita. A Argentina está no Grupo C, que tem também México e Polônia. Wagner. Muito bem. O Rubem Leão, várias seleções vão fazer amistosos nesta quinta-feira, Leão. E o Brasil nada. Faz assim, um público relation, né? Um público relation, ele faz um bom cruzamento com a nação, né? Com o local.